você, se tudo pra mim revive na memória. Se foi só ilusão, meu coração não saberá. É triste ter que admitir, ainda te desejo aqui. E fecho os olhos pra sentir o cheiro do seu cabelo em mim. E foi a razão do meu astral, agora me mata, me faz mal. Mas vejo é que pra mim morrer não é o fim. O fim é viver vendo você sem mim. Cabelo em mim, e foi a razão do meu astral. Agora me mata, me faz mal. Mas vejo é que pra mim morrer não é o fim. O fim é viver vendo você sem mim. É triste ter que admitir, ainda te desejo aqui. Fecho os olhos pra sentir o cheiro do seu cabelo em mim.